cobra da velha torre. Meu amor, chama por mim, a cabra da velha torre. Meu amor, chama por mim, quando estudante morre, os sinos tocam assim, quando estudante morre, os sinos tocam assim. Ai, quem me dera abraçar-te junto ao peito assim, assim. Ai, quem me dera abraçar-te junto ao peito assim, assim. Levar-me a morte e levar-te abraçadinha a mim, levar-me a morte e levar-te toda abraçadinha a mim.